Passarinha, passarinha, quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Ai, o meu gato lambe-me a passarinha. Ai, o meu gato lambe-me a passarinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha. Canal 1. Se o acaso nos põe frente a frente,